nos xadrez, tu põe roça tonela. És joelhos com joelhos, levanta o queixo para cima, faz cara de bom moço. Elas dizem mal do Pimba, mas não lhe dá nervoso. E nós Pimba, nós Pimba, elas querem Pimar andar de queixo para cima. E nós Pimba, nós Pimba, já sinto as mãos a suar se me encostas a barriga. E nós Pimba, nós Pimba, elas querem Pimar andar de queixo para cima. E nós Pimba, já sinto as mãos a suar se me encostas a barriga. É isso! E nós Pimba! E nós Pimba, nós Pimba, elas querem Pimar andar de queixo para cima. E nós Pimba, já sinto as mãos a suar se me encostas a barriga. E nós Pimba, elas querem Pimar andar de queixo para cima. E nós Pimba, já sinto as mãos a suar se me encostas a barriga. Este aqui é um verdadeiro Pimba! Em português! Virou! É isso! E nós, Pimba! Pimba! Ora, olá, então, muito bom dia. Ora, são 9:16 na Rádio Arco-Íris. Eu espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, pois é mais um fim de semana e passa muito depressa o tempo. Ora, estarei aqui então com vocês 3 horas da 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Então, vamos continuar com as nossas músicas e para quem trabalha, uma boa coragem. Para quem viaja também, quem anda por essas estradas fora, também muita coragem para todos, é o que eu desejo. Então vamos continuar com as nossas músicas e espero que vocês fiquem aí desse lado com boa disposição na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Então vamos já escutar Agatha Alma Latina. Agatha está bonito. Meu santo me mandou para encontrar o meu pai. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está? Dançar, dançar entre a multidão. Teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que ele precisa. Bonito, bonito, oh, foi o bailarico, oh, que o amor chegou. Let's go!

então, e você se ainda não se ligou à nossa rádio, então ligue-se à rádio Arco-Íris 96.2. Estou na presença do Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, Dom Leão. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Ora então, e continuamos a nossa emissão Fim de Semana à Porta com o Apita o Comboio. Apita o comboio, a beira do mar.

Sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos, como se fosse então. A paixão que entra e devora um coração. Até de cor, deixa que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Mas nada disso lhe interessa. Fique calada, não diga nada. Que eu pense o que eu quiser. Não diga nada, fique calada. Mas nada disso lhe interessa. Não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Depois das brigas,

eu aqui tenho. Já vi que estás a gostar, já vi que estás a gostar das calças que te referes. Das calças que te referes, e eu te deixo alisar as calcinhas se quiseres. Passei a mão pelo linho,

vai um grelhadinho? Então, todos os sábados e domingos de manhã, há frango assado. Barriga de porco a 7 euros. Leitão no espeto a 110 euros. Encomenda já ao 0603-686255. E não te esqueças de apoiar as nossas equipas de futebol da União Portuguesa de Orleans. Ora, pois é, como vocês sabem, se quiserem um franguinho assado, uma costelinha grelhada e tudo, vocês sabem onde é onde ir, à União Portuguesa. Até vamos começar com as nossas músicas e já estamos na última hora da nossa emissão, o fim de semana à porta, 11 horas e 6 minutos. Então vamos começar com uma canção que tem por uma petita vossa flor do Tiroló Jean-Claude. Ora, isto é para quem quiser treinar um bocadinho, porque, como você sabe, amanhã há um baile no Montesson em São João de Belém, na sala de Montesson em São João de Belém. Então, se quiserem treinar já um bocadinho, podem começar já a treinar com esta valsazinha. Ora, aí viemos de escutar uma valsazinha. Então vamos começar com a nossa dedicatória e é da parte da Ser Esperança para todos os doentes do mundo e não esquecendo o Ser Armando e a sua esposa que cuida muito bem dele e também do Ser Augusto Monteiro que deseja muitas, muitas melhoras e muita saúde. Então, e não esquecendo também o animador e de minha parte muito obrigado e um ótimo dia que eu desejo. Então vamos ouvir a Diana Gil, A Lágrima. por uma lágrima tua de alegria me deixaria matar por uma lágrima por uma Ora, pois vimos de ouvir a Diana Gil, a Lágrima, e então vamos continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte da Glória, que é a nossa animadora das quartas-feiras, das 14 às 16. E então ela dedica esta música para todos os doentes do mundo, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e não esquecendo o animador. Então, de minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então, vamos ouvir o Hélder Batista, o São Bento da Porta Aberta. E aos teus pés eu vou rezar, ó São

e uma voz que assim dizia: já não vejo como via, não posso como podia. Já se foi a mocidade. Depois vimos acabar de ouvir um velhinho caminhar. E então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da sua mami Esperança, que ela manda passar uma cançãozinha dos parabéns para o seu netinho Tomá, que faz hoje anos. Então vamos escutar aqui esta música dos parabéns para Tomá. E c'est de la part de sa mamie, Espérance. Thank you.

cuidam bem de vocês e façam atenção com este tempo. Então, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser.